Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus, você começa a ouvir o programa Caminho Santo e Deus quer falar para você que você vai ser abençoado no dia de hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro do profeta Malaquias, capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem tem conhecimento de fazenda, de sítio, sabe que quando você abre o curral, o bezerro, a vaca, sai pulando de alegria, de tanta satisfação que ele tem, porque vai ver pastos verdejantes, porque vai ter uma liberdade maior. E assim o Senhor está profetizando. E não só profetizando, mas garantindo para mim e para você que tememos ao Senhor, que para nós vai nascer o sol da justiça. No Salmo 112, a Bíblia diz: ao justo nasce a luz nas trevas. Se você está tentando andar nos caminhos do Senhor, se você está tentando fazer a vontade de Deus, saiba, qualquer que seja a situação difícil que você se encontra, a situação em que você pode, num momento, fraquejar e pensar, será que vai ter saída para mim? A palavra de Deus diz sim. Ao justo nasce a luz nas trevas. Deus é aquele que faz a diferença. Deus é aquele que cria situações, por mais difícil que você possa pensar, porque no livro de Isaías, capítulo 43, Deus tem uma outra promessa para nós. Ele diz que faria nascer rios no deserto e águas no ermos. Por quê? Porque Ele escolheu a mim e escolheu a você. Deus é aquele que vai nos abençoar, porque nós estamos tentando andar nos caminhos do Senhor. Ao justo nasce a luz nas trevas. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos orar. Deus, nós colocamos cada ouvinte diante da tua presença e pedimos a manifestação da tua glória e da tua graça. Que o Senhor venha fortalecer almas e corações. Que cada um possa ser acendido e arrebatado no caminho da paz, nos caminhos maravilhosos da tua verdade. Assim, Deus, nós pedimos que todo pensamento, sentimento dos teus filhos, do teu povo, sejam totalmente levados cativos à tua presença, confrontados e consolados em conformidade com a tua palavra. Nós te abençoamos, rogamos que o Senhor venha ao teu encontro, que você seja iluminado por Deus, que você seja agraciado por este Deus que faz nova todas as coisas. Assim nós repreendemos todo o ardil das trevas, nós amarramos toda ingerência maligna e pedimos, Deus, que o Senhor possa estender a tua mão de perdão, levando a cada um, Pai, compreender que o Senhor sempre age de uma maneira soberana, perfeita e majestosa. E cabe nós crermos, cabe nós desnudarmos o nosso ser, cabe nós nos enveredarmos pelos teus caminhos e o mais o Senhor fará. Nós te abençoamos, meu querido, e pedimos que o Senhor se revele graciosamente e poderosamente em nome de Jesus. Sopra onde quer, não sabemos de onde vem. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos pra onde vai. Assim é aquele é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem. O vento de Deus sopra onde quer, não sabemos pra onde vai. Assim é aquele que é nascido de Deus, assim é aquele que é nascido do Pai. Vai nas asas do Espírito, submisso ao seu poder, caminhos ao que tem todo o poder. Vai nas asas do Espírito, submisso ao seu mover, confiando seus caminhos ao que tem. Deus sopra onde quer, não sabemos de onde vem, pra onde vai. Um desses dias eu estava falando acerca da submissão. E falava, meus amados, que a submissão é um ato de amor, de humildade. Mas a submissão não significa a perda da sua identidade. E para entender e expressar isso, eu peguei uma passagem em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 32, que diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Esse texto é muito interessante porque você imagina que Deus, em toda a sua soberania, glória, majestade, poder, Ele se submete, Ele dá a liberdade, a opção ao homem de dar ou não vazão ao Espírito. É claro que se ele desobedece, existem implicações e consequências sobre isso, mas isso é um outro aspecto. O que eu me refiro é que Deus, sendo soberano, majestoso, gracioso, grande e eterno, Ele se submete, Ele aceita em muitos momentos a decisão do homem. E o que eu quero trazer é porque Deus não quebra a nossa identidade. Existem muitos maridos, muitos homens, que numa relação de dizer que são o cabeça, em vez de agir com autoridade, agem com machismo. E confundem, colocam a palavra de Deus de uma maneira equivocada. A mulher tem que se submeter, desde que, por exemplo, você esteja vivendo em comunhão com Deus, sobretudo no que se refere, no que tange, obedecer a palavra de Deus. Imagine que você esteja mentindo, a sua esposa não deve compactuar com isso. Mas há homens que fazem coisas erradas e dizem: não, a minha mulher tem que 100% andar do jeito que eu estou falando. Não é desta forma. Assim, o que eu trouxe naquele dia, numa pregação, e estou falando porque a pessoa me perguntou hoje, é que quando o próprio Deus se submete a nós, mostrando que o amor de Deus dá a capacidade de escolha ao homem, então, nós, como homens, devemos respeitar a nossa esposa, trazendo dignidade a ela, não trazendo em nome de ser o cabeça, quebrando com a sua identidade, a sua estrutura. que não seja assim na sua vida. Que você possa ter uma atitude de humildade e de paz. E que você possa ser um homem segundo um coração de Deus. Deus te abençoe e permaneça conosco no programa Caminho Santo. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quantas pessoas querem descansar? Quantas pessoas querem, depois de um dia de luta, de um dia de dificuldade, de uma semana de corre-corre, porque há de convir eu e você, o tempo está igual um beija-flor. Ele não está voando. Ele está simplesmente disparando, porque o meu irmão esses dias comentou comigo, falou, eu descobri por que eu estou engordando tanto. Porque eu mal acabo de tomar café e já é a hora do almoço. Mal terminei de almoçar e já chegou a hora da janta. Amados, o tempo está tão rápido que realmente a gente não consegue mais administrar o tempo como nós queríamos. Mas a palavra de Deus diz que resta um repouso para o povo de Deus. E como que eu consigo esse repouso? Teve um homem que ele queria ter esse descanso, porque ele se sentia oprimido, ele se sentia ali tolhido pela sua situação, ele era um paralítico. Essa história está em Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo lhe correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, porquanto se admiraram todos e passaram a dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Queridos, esse paralítico aqui, ele queria um descanso. Ele queria um refrigério porque ele falou, estou cansado de estar deitado nesse leito. Quantas vezes você está cansado dessa situação que você está vivendo? Você está cansado de trabalhar e ganhar pouco? Você está cansado de estudar e não passar em concurso? Você está cansado de tentar trazer harmonia para a tua casa e ali as coisas não irem para frente? Você está cansado de ver que as coisas na sua vida não acontecem? O seu ministério não rompe, a sua vida espiritual não vai para frente? Mas você precisa, para entrar nesse descanso, ter algumas atitudes. Qual foi a atitude que esse paralítico teve? A primeira, ele teve vontade de ter a sua situação mudada. Deus, a palavra de Deus diz assim, o Senhor é quem realiza em vós tanto querer quanto realizar. Para você entrar no teu descanso, você tem que ter vontade de que essa situação na sua vida mude. Essa vontade vai fazer com que você vença obstáculos. Davi, ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e aprender nos seus átrios. Pois um dia na tua presença vale mais do que mil. Se você não tiver vontade, Davi, com essa vontade, ele enfrentou Golias, ele enfrentou Saul. Deus já tinha colocado uma semente no seu coração de construir o templo ali do Senhor. Ele falou: eu habito em casas feitas de cedro e o Senhor está numa tenda. E aí ele colocou no seu coração. Natã chegou para o profeta e falou assim: Deus colocou no meu coração vontade de construir uma casa ao Senhor, meu Deus. E Natã vira para ele e fala assim: tudo que você desejar, faça. E aí diz que naquela noite veio a palavra de Deus a Natã falando: olha, fale para Davi que porque ele derramou muito sangue, ele não vai fazer essa casa ao meu nome, mas o seu filho eu vou fazer com que ele faça o templo. Queridos, se você tiver vontade, Deus é aquele que muda as situações e faz com que você obtenha o teu sucesso. Você só vai no culto na igreja porque você só tem vontade. Você só se levanta porque você tem vontade. Quando a vontade ela é forte no teu coração, as coisas rompem. Mas para isso você precisa ter um alvo, uma meta, porque essa vontade vai te impulsionar para esse alvo, para essa meta. Outra coisa que você tem que ter é coragem. Aquele homem não quis saber se ele ia ser criticado, se ele ia ser ali olhado de rabo de olho. Aquele homem teve a coragem de falar para quatro amigos: olha, faça esse favor para mim, vai lá. E aqueles quatro amigos colocam ele, eu não sei como, subiram em cima daquela casa, tiraram a telha ali onde Jesus estava ali, mas a coragem fez com que aquele homem conseguisse o seu descanso. Não basta você ter vontade, você tem que ter coragem. Às vezes você tem vontade de jejuar, mas eu sinto fome, a vista fica um pouco embaçada, a cabeça dói. Você precisa de coragem. Vontade e coragem vão fazer com que a tua história mude. Deus te abençoe, que Deus te dê no dia de hoje vontade e coragem, no nome de Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Graça e paz, amados ouvintes. Hoje eu quero trazer uma meditação, sobretudo pensando nos homens. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você hoje fosse levar a sua filha para o altar para casar, e supostamente este homem que vai casar com sua filha fosse um homem semelhante a você, com as mesmas características, com o mesmo jeito de agir, com os mesmos pensamentos, como você se sentiria? Meus amados, depois da salvação e da vida, o maior presente que Deus nos deu foi as nossas esposas, a sua esposa. A Bíblia diz que aquele que achou o favor de Deus, ganhou uma esposa. Então a nossa esposa é uma dádiva, é um grande presente de Deus. No Éden, quando Deus deu o Éden para o homem, Deus disse a Adão: cuide e cultive do jardim do Éden. Então as bênçãos que nós recebemos, nós devemos cuidar e cultivar. Cuidar e cultivar. E aí eu pergunto: você tem cuidado da sua esposa? Você tem cultivado o amor dela e o seu? Você tem investido em seu casamento? Veja que a palavra de Deus diz nesse texto, em 1 Pedro 3, 7, que nós somos coerdeiros, as mulheres são coerdeiras da mesma graça. Então significa dizer que as mulheres têm igual herança com Deus. Nós somos diferentes no agir e no ser, mas para Deus não há uma predileção, alguém mais importante ou menos importante. Assim, nós temos que entender que dentro de um casamento há papéis diferentes. O homem é o sacerdote, a mulher é submissa. Mas ser submissa não significa ser inferior ou menos importante do que o homem, não. Significa ações e papéis distintos. A palavra do Senhor está trazendo aqui que nós devemos ser sábios no convívio do lar. Então, eu queria trazer algumas ideias do que eu entendo de sabedoria no convívio do lar. Nós precisamos, meus amados, as nossas esposas querem ser ouvidas. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, verso 19, sejam prontos para ouvir e tardio para irar-se. Quando nós falamos que as nossas esposas querem ser ouvidas, isso significa dizer que você tem que ouvir a sua esposa não apenas com ouvido, mas com coração, com corpo, em espírito. Em segundo lugar, as nossas esposas desejam ser compreendidas. O homem, quando ele traz um problema, normalmente ele quer uma solução. A mulher, quando traz um problema, ela quer um consolo. Assim, quando uma mulher então traz um problema, o homem escuta aquilo e fala: ah, meu bem, você tem que ter três passos. Primeiro passo, tire essas lágrimas do rosto. Segundo passo, estufe o peito e tenha coragem. Não é isso que a sua esposa quer ouvir. A sua esposa quer consolo. Em outras palavras, meu bem, vai dar tudo certo, eu estou aqui do seu lado, vamos orar e você vai ver o quanto ela se sentirá amada. Terceiro aspecto, nossas esposas anseiam estar conosco. A Bíblia diz que deixará homem, pai e mãe, e a mulher deixará pai e mãe, e tornará-se uma só carne, e unirá-se à sua esposa. Unir-se, no original, significa agarrar, pegar, ficar próximo. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer estar do lado. Quem ama tem prazer em andar junto. Certa ocasião, eu aconselhando uma mulher, ela trabalhava numa chácara, e essa mulher chorosa dizia: a única coisa que eu quero, pastor, é o amor, o cuidado, a atenção do meu marido. Mas ele é mais dedicado às vacas do que a mim. Aquilo partiu o meu coração. Em quarto lugar, nossas esposas precisam saber que estamos comprometidos com elas. Isso significa dedicação. E dedicar significa investir, cuidar, dar atenção. E nossas esposas têm essa necessidade de nós sermos homens dedicados. E por fim, nossas esposas necessitam que nós sejamos o sacerdote do lar. A iniciativa, o governo é do homem, você é o cabeça, e a mulher deve nos auxiliar. Reafirmo, isso não significa que um é mais importante do que o outro, mas que são papéis diferentes e que se complementam. Você ouve a sua esposa? Você vive do lado dela? Você está comprometido com o seu casamento? Você compreende as suas necessidades e tem empatia? Você tem sido um bom sacerdote do lar? E a palavra de Deus diz que se nós não fizermos, se nós não tratarmos a nossa esposa como a parte mais frágil da relação, as nossas orações serão interrompidas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você decida ser o melhor marido, que você decida ser o melhor esposo. E eu vou continuar falando sobre isso no bloco do dia seguinte, de terça-feira amanhã. Fique na paz e muito obrigado pelo seu carinho. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja Deus pela tua audiência. Que Deus continue te abençoando, que você se fortaleça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e que você confie nas promessas que estão escritas na Bíblia. Existem 8.000 promessas. Cada uma delas serve para mim e para você. Provérbios capítulo 10, no verso 6, diz assim: sobre a cabeça do justo há bênçãos, Saiba, existem promessas de vitória para mim e para você. Sobre a cabeça do justo, há bênçãos. Provérbios 11, versículo 8 diz: o justo é libertado da angústia. Pode vir luta, pode vir tribulação, mas saiba, Deus é aquele que vai proporcionar para mim e para você uma saída. Por isso, no Salmo 97, no verso 11, a Bíblia diz: a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Se você, nesse momento, está passando por luta, por dificuldade, saiba, Deus vai te dar uma ideia, Ele vai te dar uma luz, Ele vai te dar uma direção falando: segue por aqui, anda por aqui, esse é o caminho para você se livrar. Deus é aquele que te ama e que vai te abençoar. Lembramos a você o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br. Ali você tem várias pregações nossas para fortalecer a sua alma, para gerar fé ao seu coração e para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração, muito obrigado mesmo pela tua audiência. Até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. É, meus queridos, nós hoje estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos que a bênção de Deus, a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que você seja inundado pelo Espírito Santo, agraciado pelo seu poder. Nós te abençoamos e rogamos que você permaneça conosco. Fale com seus amigos para ouvir o programa Caminho Santo, que está em mais de 300 rádios. E mais do que isso, ore por nós, carecemos das suas orações. E que a paz que excede todo entendimento se manifeste sobre a sua vida, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém. Deus tem nos agraciado poderosamente, amados de Deus. E nós queremos compartilhar a unção de Deus e a palavra do Senhor. Assim, ouça os nossos cultos, o Culto Brasil, que é gravado na Igreja Presbiteriana Manancial. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente na sua vida. Acesse o site www.pregaçõesevangelicas.com.br. Pregações Evangélicas, tudo junto, sem tio e sem cedilha. Ouça e seja abençoado. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.